misturado. Vou abraçar, ser abraçado. Tudo que eu plantar será colhido. Por isso eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero ser uma bênção pra este mundo. Eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero ser uma bênção pra este mundo. As batalhas da vida me fazem crescer. Em Cristo Jesus eu aprendi a vencer. Por isso eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero ser uma bênção deste mundo. Eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero ser uma bênção pra este mundo. Por isso eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero ser uma bênção deste mundo. Eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero ser uma bênção pra este mundo. Quantos querem ser essa noite? Cantos desta terra eu vou, aos quatro cantos desta terra eu vou, aos quatro cantos desta terra, aos quatro cantos desta terra eu vou. Por isso eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero ser uma bênção pra este mundo. Eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero ser uma bênção pra este mundo. Pra este mundo. Pra este mundo. Pra este mundo. Glória a Deus!